ele toca muito alto. Se eu cantar Even Claude Spring to please another enemy. Toca com a bateria. Putting on the blame in a man who has no sin. Fica muito baixo. Mas aí se for é um tom assim. Tendo fazer esse meio tom. Even Claude's dream. Even Claude's dream. Please another enemy. Putting all the blame in a man who has no sleep. Aí parece Pink Floyd. Please another enemy. Eu tenho que começar do putting all the blame. Mas eu tenho que começar do putting all the blame. Putting all the blame in a man who has no sins.